Agora, aqui na sua rádio, você tem um encontro com o melhor da música brasileira. Clássicos da MPB. Clássicos da MPB. Os grandes artistas que fizeram e fazem parte da história da nossa música. As canções que marcaram e não saem da sua memória. Aumente o volume. Está no ar. Clássicos da MPB. Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Estamos chegando para apresentarmos mais uma audição do programa Clássicos da MPB. Eu, Felipe Araújo, tenho o imenso prazer de ficar em sua companhia nos próximos 120 minutos, onde produzimos e apresentamos com muito carinho, semanalmente, este programa que faz parte aí da sua trilha, da sua programação, tá certo? Eu faço companhia para você no Clássicos da MPB. Nós vamos abrindo a parte musical do nosso programa de hoje com a cantora Amelinha. E logo na sequência, eu trago o grupo Kid Abelha. Pensamento e voa devagar, revela o sentimento que se esconde no olhar. Não tem por que temer se tanta emoção pode falar por nós e ser a nossa voz. Coração, e é assim que eu te clássicos da MPB. O melhor da música popular brasileira. Abrimos o Clássicos da MPB deste final de semana com a cantora Amelinha, Água e Luz. O grupo Kid Abelha nos trouxeram a canção Por Que Não Eu? Você está conosco e o Clássicos da MPB, o que há de melhor na música popular brasileira, toda semana, aí na sua emissora, na sua rádio, que você gosta de ouvir, na sua cidade, no seu carro ou pela internet, onde você estiver nos acompanhando, o nosso muito obrigado. Agora quem faz parte da nossa programação e é convidada a desfilar aqui no Clássicos da MPB é a cantora Fafá de Belém, que vem trazendo toda a sua sensualidade. E logo na sequência eu trago Nova Embalagem. E todas as loucuras que fizemos, Da MPB. Baixinho. fechar o primeiro bloco do Clássicos da MPB deste final de semana, a sensualidade da Fafá de Belém, que nos interpretou a música Você em Minha Vida. O grupo Nova Embalagem interpretou para nós a música Bichinho Colorido. Estamos apresentando Clássicos da MPB comigo, Felipe Araújo. Nós vamos à nossa primeira pausa obrigatória e daqui a pouquinho eu volto trazendo para você o cantor Renato Teixeira. O melhor da música nacional. Clássicos da MPB. De volta no seu rádio. Clássicos da MPB. E já estamos de volta no seu rádio com o Clássicos da MPB. Toda semana, eu, Felipe Araújo, estou por aqui fazendo companhia para você, trazendo o que há de melhor na música popular brasileira de ontem, para você recordar e matar a saudade com a gente. É sempre um prazer muito grande estar com vocês, viu, meus amigos, minhas amigas? Porque você que nos acompanha aí na sua cidade, na sua rádio, na internet, no seu automóvel, enfim, no seu descanso, na sua casa, ou você que está trabalhando. Muito obrigado mesmo pelo carinho e pela carona da audiência. Eu convido a cantar aqui no nosso programa agora o cantor Renato Teixeira. E depois eu trago para você Chicletes. Esse corpo moreno e cheiroso de amor tem medo. Tem medo. Tem medo. Dessa fera que sabe me amar com paixão. Tem medo. Quando olhei nos olhos dela, dois raios me fulminaram. Dois demônios me tentaram, dois anjos me serenaram. Eu bebi a sua carne com a sede de um Sara e senti aquela calma no coração quando para. Então vi que a minha vida na vida dela pousara. Esse corpo moreno e cheiroso de amor. Tem medo. Tem medo. Medo, tenho medo. Tem medo. Medo, tenho medo. Dessa fera que sabe me amar com paixão. Tem medo. Pesando onde eu fui na fonte, me lavar nos seus cabelos, me perdi perdidamente no feitiço dos seus pelos. Meu amor aventureiro escapou por entre os dedos e caiu junto aos seus pés. Foi lamber os seus segredos e eu comi a sua vida na sombra de uma jaqueira. De amor, tem medo. Tem medo. Tem medo. Dessa fera que sabe me amar com paixão. Tem medo. Estamos apresentando Clássicos da MPB com Felipe Araújo. pra se eu chove o inimigo vão me mandar. Bebo logo um conhaque, me atiro na chuva e vou te encontrar. Desculpas a roupas frios, cegas horas, me atrapalho pra esperar. E eu sem grana, sem nada, nem mesmo um barão. Este fim de semana o programa é paixão. Eu vou te dar o calor da minha chama. Eu vou te amar, esquentar tua cama. O interfone quebrado e o porteiro não deixa entrar. Pego a última ficha e vou pro orelhão te telefonar. Até me lembro que eu vim, acabou e te peço pra comprar. Mas a ficha caiu e nem mesmo um tostão. Esse fim de semana só mesmo paixão. Transo no chá e com a televisão, cinema dançou. Sem me lembrar que é melhor ficar em casa fazendo amor. Tira essa roupa, esquece da vida e vem logo pra cá. Apaga a luz, que saudades, quero te abraçar. Eu vou te amar, esquentar a tua cama e só amar. Fim de semana sem grana. Matamos a saudade no Clássicos da MPB, do Renato Teixeira, Tenho Medo. E eu trouxe também para você Chicletes, com a música Fim de Semana. Casou bem com o nosso programa, não é verdade? Nós estamos aqui todo final de semana e o cantor Chicletes é que interpretou para nós esta belíssima canção para você recordar e matar a saudade. Você está com o Felipe Araújo e o Clássicos da MPB, agradecendo você pelo carinho, pela sintonia, pela preferência. É sempre um prazer muito grande nós estarmos toda semana fazendo parte aí da sua vida, tá certo? Eu trago agora Santa Cruz, logo na sequência, Pepeu Gomes. Você pra outra dimensão. É só concentrar nosso pensamento. Vamos nos amar, levantar o astral. Ser feliz, viver de amor. Somos dois em um sentimento livre. Vamos nos curtir, cantar e se amar. Vamos para a dançar. Juntos nessa dança pra se libertar. Vamos para a festa, vem comigo, vem dançar. Juntos nessa dança pra se libertar. Abra o coração, vem aí se solte. Vou levar você pra outra dimensão. É só concentrar nosso pensamento. Vamos nos amar, levantar o astral. Clássicos da MPB. Despertar. nós tivemos, para fechar mais esta sequência do Clássicos da MPB deste final de semana, Santa Cruz, Levantar o Astral. É para você levantar o astral com o Clássicos da MPB. E ele, que fez parte da Jovem Guarda e foi marido da Baby Consuelo, o Pepeu Gomes, que nos interpretou a música Deusa do Amor. Estamos apresentando Clássicos da MPB, onde nós vamos agora a mais um breve intervalo e daqui a pouquinho o Felipe Araújo traz para você o cantor Beto Guedes. Clássicos da MPB e o som do Brasil. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. E já estamos de volta aqui com você para continuarmos no nosso programa Clássicos da MPB. Toda semana o Felipe Araújo está aqui para fazer companhia para você aí na sua casa, na internet, no seu carro, no seu trabalho, enfim, na sua cidade. Onde você nos acompanha, nosso muito obrigado pelo carinho, pela sua preferência, pelo prazer de estar com a gente e a gente poder participar um pouquinho aí da sua vida, tá bom? Vamos trazendo mais saudades no Clássicos. Tem agora Beto Guedes e depois Dudu França. Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, tudo isso não tem valor sem ter você. Sem você, nem o som da mais linda melodia, nem os versos dessa canção irão valer. Nem o perfume de todas as rosas é igual à doce presença do seu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia que um dia se revelou quando te vi. Melhor da música popular brasileira, você ouve aqui no Clássicos da MPB com Felipe Araújo. Se o amor faz parte de você e também faz parte de mim, chego a pensar que sou você, você sou eu, ou coisa assim. E tão ligados somos nós, nós que não dá pra desfazer. No emaranhado dos lençóis, o teu prazer é o meu prazer. Tanto me dei que recebi um amor tão grande quanto o meu. Mas o que é meu se eu sou você? Foi meu amor que você deu. Você cresceu e eu cresci. Sinto em você o meu sabor. E em vez de homem e mulher, somos a soma de um amor. E muito mais que isto, somos parte do infinito. Em cada instante em que ficamos sós, e o amor fala tão alto que sufoca no seu grito até o som de nossa própria voz. E o amor foi aumentando, não cabendo em nossos corpos. Ele mesmo achou a solução. Eu não sei bem de que jeito são dois corações no peito, ou dois corpos num só coração. Eu não sei bem de que jeito são dois corações no peito, ou dois corpos num só coração. E muito mais que isto, somos parte do infinito. Em cada instante em que ficamos sós, e o amor fala tão alto que sufoca no seu grito até o som de nossa própria voz. E o amor foi aumentando, não cabendo em nossos corpos. Ele mesmo achou a solução. Eu não sei bem de que jeito são dois corações no peito, ou dois corpos num só coração. Eu não sei bem de que jeito são dois corações no peito, ou dois corpos num só coração. Nós ouvimos o Beto Guedes com a música Quando Te Vi. Dudu França interpretou para nós Emaranhado. Muito linda essas gravações que você acompanha com o Felipe Araújo aqui no Clássicos da MPB. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia, pelo prazer da audiência em estar com a gente, acompanhando aqui o nosso programa toda semana, você que está pertinho de nós, tá bom? Vamos aqui trazendo mais músicas bonitas no Clássicos da MPB desse final de semana. Eu trago agora o grupo Magazine, onde fazia parte um dos grandes intérpretes da música e meu amigo, conheço ele pessoalmente, é o Kid Vinil. E logo na sequência eu trago o cantor Ruban. Eu Clássicos da MPB, um programa feito com o que há de melhor da música popular brasileira. Sucessos de todos os tempos. Deixando o teu corpo bronzear, refletindo alegria e calor. O feitiço do sorriso eu quero mais e mais ganhar. Beijar na tua boca com carinho, meu amor. Vem nessa, que é legal a beça. Vem nessa, que é bom demais. Vem nessa, que é legal a beça. Vem nessa, que é bom demais. É doce a liberdade, eu quero mais e mais cantar ao som desse piano colorido especial. Pra que ficar zangada se uma briga não é nada? Vamos curtir juntos nosso amor que é genial. É, mas vem nessa, que é legal a beça. Vem nessa, que é bom demais. Vem nessa, que é legal a beça. Vem nessa, que é bom demais. Vem nessa. Eu quero mais e mais cantar ao som desse piano um colorido especial. Pra que ficar zangada se uma briga não é nada? Vamos curtir juntos nosso amor que é genial. É, mas vem nessa, que legal a peça. Vem nessa, que é bom demais. Vem nessa, que é legal a peça. Vem nessa, que é bom demais. Vem nessa, que é legal a beça. Vem nessa, que é legal a beça. Vem nessa, que é legal a beça. Vem nessa, que é bom demais. Vem nessa, que é legal a beça.

do Clássicos da MPB na sua rádio, aí com muito prazer, tá bom? Eu sou o Felipe Araújo e a gente vai juntinhos com o melhor da música popular brasileira. Agora quem abre a segunda hora do nosso programa é o cantor Elias. E depois eu trago para você Dedé. Está apresentando Clássicos da MPB. Sem dormir, pois quem dorme não pode sentir. Esse amor, cada vez maior que existe em nós, fazer rolar pelos lençóis. Mas deita aqui, sem dormir, vem me amar, vem sonhar comigo sem dormir. A noite eu despertar todo meu amor pra dar. Vou dizer ao seu ouvido coisas lindas em meus braços te apertar, meu bem. Com amor, meu bem, vá. Sem dormir, vem sentir o que pode acontecer aqui. Anda, veja bem, nosso amor debaixo dos lençóis, somente a esperar por nós. Mas deita aqui, sem dormir, vem me amar, vem sonhar comigo. Sem dormir, vem aqui, vem me amar. Se de repente à noite eu despertar com todo o meu amor pra dar, vou dizer ao seu ouvido coisas lindas e em meus braços te apertar, meu bem. Com amor, meu bem, mas deita aqui, sem dormir, vem me amar, vem sonhar comigo. Deita aqui, sem dormir, vem me amar, vem sonhar comigo. Deita aqui, sem dormir, vem me amar, vem sonhar comigo. Deita aqui. Elias foi quem interpretou para nós a música Perto de Você. E depois essa música eu toquei muito no rádio, hein? Toquei bastante pelas rádios que passamos. É esse cantor aqui, Dedé. Vem comigo, estamos apresentando clássicos da MPB. Toda semana nós estamos aqui trazendo o que há de melhor na música popular brasileira. Eu vou convidar agora a cantora Bete Carvalho para trazer aqui um dos seus grandes sucessos no nosso programa. E depois eu vou trazer o cantor Hit. Teu santo, seu moço, teu santo é de barro. Que sarro, dei volta no mundo e voltei pra ficar. Eu vim lá do fundo do poço, não posso dar mole pra não refundar. Quem marca bobeira engole, poeira e rasteira até pode levar. Malandro que sou, eu não vou vacilar. Sou o que sou, ninguém vai me mudar. E quem tentou teve que rebolar sem conseguir. Escorregando daqui e dali, malandreando eu vim vencer. E no sufoco da vida foi onde aprendi. Malandro, malandro que sou, eu não vou vacilar. Sou o que sou, ninguém vai me mudar. E quem tentou teve que rebolar sem conseguir. Escorregando daqui e dali, malandreando eu vim vencer. E no sufoco da vida foi onde aprendi. Por isso é que eu vou. Sempre por aí, esse mundo é meu, e onde quer que eu vá, em qualquer lugar, malandro sou eu. seu moço, teu santo é de barro. É, que sarro, dei volta no mundo e voltei pra ficar, ficar. Eu vim lá do fundo do poço, não posso dar mole pra não refundar. Quem marca bobeira engole, poeira e rasteira até pode levar. Malandro que sou, eu não vou vacilar. Sou o que sou, ninguém vai me mudar. E quem tentou teve que rebolar sem conseguir. Escorregando daqui e dali, malandreando eu vivenci. E no sufoco da vida foi onde aprendi. Malandro, malandro que sou, eu não vou vacilar. Sou o que sou, ninguém vai me mudar. E quem tentou teve que rebolar sem conseguir. Escorregando daqui e dali, malandreando eu vivenci. E no sufoco da vida foi onde aprendi. Por isso é que eu vou. Clássicos da MPB. Eu já sei o que você vai falar, o que vai dizer. Tudo bem, eu posso crer nas coisas do coração. Coisas do coração. Coisas do coração. Eu já sei o que você vai falar, o que vai dizer. Tudo bem, eu posso crer nas coisas do coração. Coisas do coração. Nosso amor é preciso, baby. Não venha me falar. Ou em quem dá menos, ou em quem dá mais. A gente sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre, baby. Assim a gente sempre será. Se você se arrepender do que foi ou do que vai ser, bem, posso entender as coisas do coração. Um amor só por amar, poucos podem aceitar. E ninguém vai querer brincar com as coisas do coração. Nosso amor não tem disso, baby. Ele vem do coração. Ele bate menos, baby, bate mais. A gente sempre foi assim. Carvalho interpretou para nós a música muito bacana, Malandro Sou Eu. É, tá vendo só? Sucesso bonito com a Beth Carvalho. O Hit cantou para nós a música Coisas do Coração. Você está ouvindo Clássicos da MPB, toda semana com Felipe Araújo, trazendo o que há de melhor na música popular brasileira. Vamos a mais uma pausa rápida, obrigatória. Daqui a pouquinho eu trago os cantores Cláudio Nucci e Zé Renato. Clássicos da MPB. O melhor da música popular brasileira. De volta no seu rádio. Clássicos da MPB. Você está conosco e já estamos de volta com o Clássicos da MPB. Você matando saudade, recordando músicas bonitas, gostosas, pra gente curtir, pra gente viajar no tempo. É por isso que você tem bom gosto, porque você está retransmitindo o programa Clássicos da MPB, tá bom? Vamos aqui continuar com o programa. Eu trago agora os cantores Cláudio Nucci e Zé Renato. E depois, ele que foi esposo da Lucinha Lins, é o cantor Ivan Lins. Santo e pra quem merecer, vou lembrando do tanto que custo sujeito aprender. Pelo sim, pelo não, uma reza pra Deus, uma vela pro cão. É um mais escondido na manga e uma dama na mão. A segunda que eu tomo é comigo, um jogo pra ser perdedor. Reparada a toada da vida é que faz o cantor. Quando eu quero é assim, não tem bom nem ruim, nem 200 mil bois. Dou um nó na linha do destino e desato depois. Coração de ouro, solidão ingrata, essa paixão maltrata, tira qualquer razão. Queima pior que fogo, corta melhor que faca. Coração de ouro, essa paixão me mata. A primeira lambada que eu tomo é pro santo e pra quem merecer. Vou lembrando do tanto que custa o sujeito aprender. Pelo sim, pelo não, uma reza pra Deus, uma vela pro cão. É um mais escondido na mão e uma dama na mão. Queima pior que fogo, corta melhor que faca. Coração de ouro, essa paixão me mata. Clássicos da MPB, os grandes sucessos da nossa música. Mais gostosa esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa. Quero sua alegria escandalosa, vitoriosa por não ter vergonha de aprender como se gosta. Quero toda a sua pouca castidade, quero toda a sua louca liberdade, quero toda essa vontade de passar dos seus limites, ir além. Que a vida pode ser maravilhosa, que a vida pode ser maravilhosa. Tivemos aí a presença de Cláudio Nucci e Zé Renato, pelo sim, pelo não. Ivan Lins, Vitoriosa. Você é vitoriosa por estar acompanhando clássicos da MPB, o que há de melhor na música popular brasileira, toda semana, conosco, aqui na sua rádio. Eu, Felipe Araújo, faço esse programa com muito carinho para você, tá bom? Nós vamos trazer aqui ela, que é filha do saudoso Dorival Caymmi, e vai desfilar aqui na nossa passarela. É a cantora Nana Caymmi. E depois eu vou trazer para você a dupla Sá e Guarabira. Sou diplomada, fui contra a maré. Sou fruta madura, sou mais que sofrida. Sou doida, varrida, sou mais que mulher. Bebi o passado, traguei o presente. Tornei-me valente pra sobreviver. Eu fui muito errada, ficando marcada. Agora parece você. Um brilho na alma, a estrela mais da vaga. Sou doida, varrida, sou mais que mulher. Bebi o passado, traguei o presente, tornei-me valente pra sobreviver. Eu fui muito errada, ficando marcada, agora parece você. Me deu de presente um brilho na alma, a estrela mais nova, a luz de Plutão. Fui sua rainha, a virgem de Vênus, a dona do seu coração. Fico no mundo da lua quando você vem me amar. Seu olhar me põe toda nua, que coisa gostosa. Você vem me amar. Seu olhar me põe toda nua, que coisa gostosa me apaixonar. Fico no mundo da lua quando você vem me amar. Seu olhar me põe toda Clássicos da MPB, um programa feito com o que há de melhor da música popular brasileira. Sucessos de todos os tempos. Responda depressa quem se acha esperto, quem sabe de tudo que é certo na vida. Porque é que a cara feroz da mentira nos pode trazer tanta felicidade? Porque é que na hora da grande verdade, às vezes o povo se esconde e se esquece? Verdade. Caymmi cantou para nós a música Fruta Mulher, uma homenagem aí a todas as mulheres brasileiras e não brasileiras, claro, que acompanham o nosso programa aí pela internet, por todo o território nacional e internacional. Tivemos também a dupla Sai Guarabira com a música Verdades e Mentiras. Estamos apresentando, neste final de semana, mais uma edição do Clássicos da MPB. Nós vamos ao último break e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso último bloco, que abre com a cantora Joana. Você está ouvindo Clássicos da MPB. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. E nós já estamos de volta para continuarmos com o Clássicos da MPB, já no último bloco, quase no finalzinho do nosso programa, mas ainda tem cantores e cantoras muito boas para desfilar aqui na nossa passarela, tá bom? Nós vamos abrindo agora a nossa parte musical com a cantora Joana. E logo na sequência eu trago Altair Veloso. Clássicos da MPB. A emoção me trouxe aqui pra tudo que o seu desejo for capaz. Eu quero a sensação suprema do sei viver. Baby, longe de você. Baby, eu já não sei viver. Baby, longe de você. A Joana nos interpretou a música Mal Nenhum. O Altair Veloso cantou para nós a música Entra e Sai de Amor. Estamos apresentando para você clássicos da MPB. Nós trazemos sempre o que há de melhor na música popular brasileira. E a gente vai fechar a nossa parte musical deste programa com o Calbi Peixoto. E logo na sequência tem o grupo MPB4. Lembro as noites loucas, lembro a tua boca, juras de amor. Mas fotografias que guardo escondidas, recuerdo de ti. E tantos boleros no rio, nos bares, e hoje só pesares. Que tempo bonito, amparito, amor, minha vida, sem que não sou em nada, me ampara, me afaga. Y no se me apaga el corazón. Aunque pase el tiempo, entre las noches locas, entre tu boca, juras de amor. Las fotografías que guardo escondidas, yo recuerdo de ti. Una que se quiera y tantos boleros, nos ríos bares, y hoy só pensares que te. Se me apaga el corazón. Eu lo digo con toda sinceridad.